328, nova numeração, para interceptar o curso do localizador, direita, proa 060, reporte estabilizado, descendo para 2000 pés. 322, decolou 58, 1935. Web 6740, autorizado pouso no zero, uma centena com uma dúzia. Copiado, o Wing 9 Bravo, a 1.500 pés na proa da rotatória. Proa rotatória, corredor intervalo, 5 9 Bravo. Controle, Capacego, essa vinda Juliette, toda a rotatória, 28 acesso. Chame torre 118, decimal 6, alvo, vinda Juliette. 1.186, torre, essa vinda Juliette, grato. Condições de curtar para o 17, o Alfa Vitor Juliette está presente? Afirma, senhor. Está livre então, final no 7, aguarde autorização de curso. Grata, vou agradar a autorização, Alfa Vitor Juliette. Controle da 395, poderia coordenar junto ao centro a proa de Fabec ou Libra? E aguarde coordenação, 395. O centro solicitou que, para manter, ok? Para manter a saída, ele é escrito no nível 320. Afirmativo, inscrito no nível 320, solicita isso como final, o centro de execução. Copiado, coordenamos com o centro. Web 6740 no solo 01, direita 121, decimal 1. Direita 121, 6740. 17, uma centena com uma dúzia. Obrigado, pouso na 17, alfa Victor Juliette. Reporto que o tráfego e o Bravo que Luiz tinha reportado bastante pipa na final. Cliente, alfa Victor Juliette. Estabilizado no localizador, trip 5220. Trip, estou ciente, continua a aproximação para o CBR. Tirou o radar do trip 5220. Paulo, boa tarde, web 6740. Tá 6740, prossiga. Tem contato com a torre 1219. Não, negativo, 1211. Ou seja, 1211. Alfa, a prova da rotatória visual no campo. É, Tenente Chame Torre 18, decimal 6, Índia do Rio Grande do Sul. Torre 118, meia dúzia, transfere agora Índia Nova Bela. Acionado 4427, confere. Torre Salvador e Papa Romeu, Índia November Alpha, pro da rotatória, visão com campo. November Alpha, informe final de 3 milhas. Tomará final de 3 milhas, Índia November Alpha. 318, pode voar direto do Itap, então? Autorizo direto o Itap, então, siga na prova de Itap, 10 para o 5220 da 3. Sou Juliette, backtrack autorizado, repórter está livre. Decimal 6, completa aí a situation, mano, torre 18, decimal 6. Torre 3895. 3895, chama agora o centro Recife, 1260, alterna 1288. 260, 1288, torre 3895. Dia November, você contou de agilizar? Tem aqui, vai agilizar o dia November. Para evitar 360, ok? Agilize, sinal no 7, aguarde pista livre. Agilizará o final da 1-7, Índia November Alpha. Ciente, Alfa Vita Juliette, liberado agora, frequência livre, estacionada. Na aproximação, aguarde pista livre, então 3896. Trip liberou ao 06121, decimal 1. 21, hora 8, obrigado, onde? Índia November Alpha, livre pouso. O Gol no 270 tem livre decolagem. Pista livre, 100 graus, 1 a 2. Índia November Alpha, livre pouso no 7, 1 centena com a 12. Livre pouso no 7, Índia November Alpha. O 9 vai detectar tráfego na costa final no 7. Livre pouso, pista 10, uma centena com uma dúzia. Livre pouso, pista 23 Web, boa, acelera a identificação, chegada Mari, desça para 4 mil pés, o altímetro 1013. Mari 4 mil e 13, 1013, boa. Na pro de TAP está livre, você vai virar de TAP. Salvador, gol no 270, decola. 1270, gol, contato radar na decolagem, suba 360, saída Arbor. 360 na Arbor, gol no 270. Novembro Alfa, ciente, frequência livre. 322, mantendo a proa de Leda, chama agora o Centro Recife em 1251, alternando 3325. 3-12 no 8, prossiga para 2 mil pés, está autorizado ele é X-Ray, reporte localizou. Deixa eu 2 mil chamar. Zero, vai passar o 140, prossiga. É, só para saber se a porta está fora, pode ir para a Rock 2, né? Completamente inteligente. 728. 8, o voo não vai ser zero. Autorizado, a linha decolada no 0, 728, para informação. Começou 5% e foi reduzido ao término da decimal 35 1935, obrigado, boa tarde. Livre foi dona e ele é foi autorizado, reporte no OK. 2 autorizado, web 6723, reportará localizador. Controle, Salvador, Webjet 5728, decolado, passando 1.800 em ascensão na Puca. E 5728, contato, radar na decolagem, suba 350, saída da Puca. 350 na Puca, Webjet 5728. Azul 4463, mantém a ponta de espera. TAM 3218, autorizado pouso, pista 10, uma centena com uma dúzia. mantenho o azul 4463. Tem livre decolagem azul, 100 graus, 1 a 12 nós. Localizador 10, Campo Vista, 6723. Completa a LS X-Way, chamando Torre 18 desse Palmeiras. Torre, muito bem, obrigado. Menos a 6723, a 3 milhas do externo. 6723, continua a aproximação. Vento 1, centena com a 12. Aguarda a autorização de pouso. 6723. Colou aos 23935. 035, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4463, 1300 pés, nada El. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba 160. 160, possível da presente da El direto? Da El. Até Leda, prossiga direto Leda, 4463. Direto, Leda, muito obrigado, Azul 4463. E 5728, chame o centro Recife 12545, alterno 2685. 2545, 2685, pode ser 5728. Juliette. Pouso 6723, 1 centena com a 12. Livre pouso web 6723. Boa, acelera a identificação, chegada Mari, desça para 3 mil pés, o altímetro 1013. Chegada Mari, 3 mil pés, 1013, está algum ajuste de velocidade? Está a critério, velocidade a critério, o voo no 754. A critério, desça para 3 mil pés, voo no 754, Mari. Três 804, boa, acelera a identificação na chegada Mari, desça para 4 mil pés, do altímetro 1013. Autorizado livrar à direita, 1219. 1211, corrigindo, se o solo for 26. Confirmado, 1211, web 6723. Afirmativo. Alinhado, Vitorino e Juliette, decolagem autorizada, uma centena com uma dúzia.